Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje vamos conversar com uma das responsáveis pelo agrupamento de escuteiros da Cordinha, Oliveira do Hospital. Vamos falar com a chefe Teresa Antunes. Vamos falar do agrupamento provisório que se encontra em fase de construção. Bom dia e obrigado por ter aceitado este meu convite. Uma saudação especial para todos os que nos escutam. Portanto, o agrupamento da Cordinha já existe provisoriamente. O que é que lhe, pronto, falta para passar a definitivo? O agrupamento existe, está em formação. Passará a ter um número e uma identificação definitiva quando a Junta Regional assim o entender. Não podemos prever que seja daqui por um ano, por dois. Não. Mas da vossa parte está tudo pronto a funcionar? Parte está tudo, portanto estamos em formação. Neste momento já temos quatro dirigentes que são investidos, portanto que fizeram a sua formação ao longo do ano passado e que no passado mês de dezembro fizeram a sua promessa de dirigentes. Temos mais três, queremos que à partida iremos iniciar a nossa formação no próximo ano. E, portanto, da nossa parte vai tudo correndo de feição. Então, agora não conseguimos é ter uma data definida para quando nos dão uma autorização. Nos possam dizer que vai passar a ser, que acabou, que deixámos o período de formação. Quando há pouco falou que, portanto, estão em formação, onde é que vão receber essa formação? A Junta Regional organiza várias iniciativas de formação. No caso dos dirigentes e no caso dos aspirantes a dirigentes, que é o meu caso, são formações organizadas com datas previamente estabelecidas que nós temos que fazer temos que realizar ao longo desse período elaborar alguns trabalhos que nos serão pedidos. E depois dessa avaliação é que poderemos então fazer a nossa promessa de dirigente. Portanto, a Junta Regional é que, portanto, organiza e estabelece essas formações. Portanto, não é assim uma coisa que eu quero fundar um agrupamento e já está. Portanto, é necessária a formação. Exatamente. Vocês têm que ir a Coimbra ou não? Sim, portanto, as formações são ou em Coimbra ou em locais que eles definam. Portanto, normalmente até essas formações mesmo de dirigentes, habitualmente são, portanto, em Serpins, que tem um parque mesmo de escutista para fazer essas formações. E mesmo os dirigentes já investidos, portanto, anualmente têm que fazer mais uma ou duas formações. Têm sempre que ir atualizando, no fundo. A Teresinha, pelo que disse, ainda não fez a promessa. Fico com a impressão, depois vai confirmar ou não, que aqueles quatro que estão mais adiantados, que esses já fizeram a promessa. Portanto, vocês vão também necessitar de, portanto, um chefe de agrupamento e depois mais quatro chefes de secção, é assim ou não? Portanto, neste momento nós já temos o chefe de agrupamento, portanto, o chefe de agrupamento, e além do chefe de agrupamento, mais três chefes que são os responsáveis por cada secção. Portanto, neste momento nós só temos... Fala três, não são quatro? O chefe de agrupamento. Portanto, quatro no total com o chefe de agrupamento. O facto de haver aqui um agrupamento no concelho, vocês têm alguma colaboração com eles, ou eles convosco? Estão a colaborar ou não? O agrupamento de São Pai de Gramaços é o nosso agrupamento padrinho, portanto, sempre que nós necessitamos, como é lógico, são os que estão para nos ajudar. Ó Teresinha, há quanto tempo é que vocês andam envolvidos com este projeto de constituírem o agrupamento e também, já agora, desde esse princípio até hoje, se nos quiser dizer alguma coisa, aproveitamos, e até se tiver assim algum episódio que seja gratificante, também com certeza que será interessante para todos aqueles que nos escutam. O agrupamento, comemorámos no passado sábado o primeiro aniversário do agrupamento. Portanto, entretanto, os chefes já investidos iniciaram a sua formação. Creio que eu na altura ainda não estava, portanto, envolvida no agrupamento, entrei depois, mas creio que iniciaram antes para que pudessem concluir, portanto, durante o ano transato. Portanto, ainda é assim tudo muito, muito recente, mas o envolvimento das pessoas tem sido muito bom e eu penso que temos muitas possibilidades de continuar a crescer. Onde é que vai ficar a sede, portanto, do agrupamento da Cordinha? Portanto, a sede do agrupamento é na escola primária de Vila Franca da Beira. Portanto, temos uma sala que nos foi cedida pelo município e é lá que fazemos as nossas atividades semanais. Já estão a reunir todos os sábados? Todos os sábados, sim, sim. Está bem. Tem uma previsão de quantas, portanto, de quantas crianças vão ter nos escuteiros? Já tem alguma previsão? Portanto, neste momento nós temos 6 lubitos, portanto, 6 da primeira secção. Na segunda secção, nos exploradores, temos 11. E na terceira secção, os pioneiros, temos 8. E queremos acreditar que estes números irão aumentar. Queremos é que, portanto, que mais crianças e jovens adiram a este movimento que é tão importante para o seu crescimento e para a sua evolução. A Terezinha vai ficar com que secção? Portanto, eu estou, neste momento, estou na terceira secção, portanto, sou animadora da terceira secção. Vai ficar com os pioneiros? Exatamente. Neste momento estou com eles. A Terezinha acabou de dizer, portanto, que de facto os escuteiros, e assim é verdade, que são muito importantes. Qual foi a motivação que os levou a assumir este projeto, no fundo, este desafio? Sim, desenvolver, portanto, criar algo que é importante para os jovens dali da nossa zona envolvente, porque realmente verificámos que faltava ali qualquer coisa e que era de extrema importância que eles tivessem uma ocupação que lhes acrescentasse valor, no fundo, que os formasse da melhor forma possível. E queremos contribuir de alguma forma, poder contribuir, nem que seja um bocadinho, para que os nossos jovens sejam pessoas melhores. Pessoas melhores, portanto, dar-lhe formação integral, formação completa. Eu ando a ler a última exortação, a última, que no fundo é a primeira do Papa Francisco. E um destes dias, e já a pensar nesta conversa que íamos ter, eu estava a ver o ponto 273 e 274 e achei interessante porque o Papa diz que a primeira motivação deve ser querer ajudar os outros e querer ajudar os outros tendo sempre presente que não nos podemos esquecer do transcendente. E ele diz aqui no ponto 273, eu vou citar uma parte: todos temos uma missão neste mundo e essa missão não é um ordenamento que se possa pôr de lado, uma missão para iluminar. Portanto, no fundo, eu creio que esta é a vossa motivação, este é o vosso empenho, é de facto levar luz, portanto, a estes jovens, pronto, porque é bem necessária esta luz, porque muitas vezes nós olhamos para a cidade e parece que ela anda mesmo às escuras. Portanto, esta formação integral não pode prescindir, portanto, também da formação espiritual. Concorda comigo? Com certeza, com certeza. Portanto, nós somos um agrupamento de escuteiros católico, como temos que ser, porque assim também pensámos. E como tal, temos as nossas atividades católicas e queremos também incutir isso às nossas crianças e jovens. Portanto, é no fundo um desenvolvimento a todos os níveis que nós julgamos que é essencial para que realmente se tornem. Portanto, eles são o nosso futuro e se forem assim, portanto, houver um bom desenvolvimento em todas as áreas, certamente conseguiremos contribuir, nem que seja um bocadinho, para que o mundo seja um bocadinho melhor. Terezinha, eu vou colocar uma questão que mostra a minha ignorância em relação ao Conselho de Oliveira. Espero que os nossos ouvintes me desculpem, mas como eu cá não resido, penso que também estou desculpado. A Cordinha abrange que localidades? Portanto, a Cordinha abrange, portanto, neste momento, duas freguesias, portanto, a União de Freguesias de Erval e Vila Franca da Beira e a Freguesia de Seixo da Beira. Portanto, com todos os lugares que estão, portanto, anexos a estas freguesias. Os escuteiros, em princípio, são apenas destas duas freguesias ou estão a pensar também ir um pouco mais longe? Eu penso que, portanto, nunca, eu ainda não tinha colocado essa questão, porque, portanto, mas não, eu penso que se houver, portanto, interesse da parte de algum jovem que não seja da zona da Cordinha, eu penso que nós estaremos abertos a aceitar, sendo que aqui, portanto, da zona de Oliveira, há o agrupamento São Pai de Gramaços que também recebe com braços abertos qualquer jovem ou criança que queira aderir, mas eu penso que também estaremos abertos a isso. Portanto, as instituições que fazem bem não fazem concorrência e por isso quer vão para um lado, quer vão para outro, está sempre bem. Passo a vida pensando no bem e no mal e me ponho triste, sinto-me algo estranho, meu corpo se esgota, minha alma nota e vê no mundo mentiras de outra forma, a louca inveja que traz a mentira. Palavras tão falsas pela minha mente passam, ai, passam. O tempo que passa e os anos me cansam de ver a mentira que vem e que fica. O tempo tão vivo, não sei que se passa. Mentiras, palavras, tudo é uma farsa. Tenho um momento de ânsia mundana, queria dizer o que sinto na alma, que a vida passa, ai, passa. Ai, ai, ai. Passa, oi, passa. vida passa, oi, passa. Passo a vida pensando que a vida passa, oi, passa. Passo a vida pensando que a vida passa, ai, ai, ai, ai. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, através da radioboanova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira, às 19. Conversamos com uma das responsáveis pelo grupo de escuteiros da Cordinha, Oliveira do Hospital, a chefe Teresa Antunes. Falamos do agrupamento provisório que se encontra em fase de construção. Terezinha, eu sei que vocês fizeram agora há poucos dias uma festa, não sei se o nome é assim correto, a Festa das Sopas, no dia 22 de Fevereiro. Portanto, creio que foi uma iniciativa para angariar fundos, é assim ou não? É também. Foi uma iniciativa realmente para nós conseguirmos, portanto, angariar alguns fundos, uma vez que tentamos, para podermos fazer algumas atividades com os nossos jovens, como se sabe, é necessário, portanto, dispor de alguns meios financeiros. E o nosso objetivo é sempre tentar, portanto, que sobrecarregar o menos possível, portanto, as famílias, porque sabemos que realmente atravessamos uma situação, uma fase complicada, e tentamos sempre, portanto, angariar nós pelos nossos meios. É óbvio que com o contributo das famílias e da população que também aderiu a esta iniciativa, arranjar, portanto, alguns fundos para que possamos desenvolver as nossas atividades e para que não tenhamos que dizer não podemos participar porque não temos meios financeiros para isso. Portanto, estão a pensar dar continuidade, portanto, a este projeto das sopas, com o objetivo, portanto, de angariarem, portanto, algo que é necessário para o dia-a-dia. Exatamente. Pensamos continuar e depois de fazer a avaliação do que foi este primeiro Festival de Sopas, eu creio mesmo que é para continuar, porque foi o primeiro e correu muito bem. Penso que sim, que é para continuar. Portanto, e a par este ano, a par do primeiro Festival de Sopas, fizemos a comemoração do primeiro aniversário do agrupamento. Foi uma festa 2 em 1, porque fizemos o primeiro festival, fizemos a comemoração, e penso que foi muito, muito bom. Portanto, foi exatamente no mesmo dia em que vocês faziam um ano, creio eu, de terem iniciado este projeto de escuteiros para a Cordinha. Portanto, estas iniciativas são boas, na minha opinião, para concretizar pequenos projetos, estas iniciativas de angariação de dinheiro, quer seja através das sopas, quer seja através de outros meios, porque muitas vezes as coisas não se fazem se não houver algum fundo de maneio. E portanto, parece-me que isso é extremamente interessante, porque muitas vezes, com estas e outras iniciativas, consegues fazer muitíssimo bem. É assim, não é? É isso mesmo. Portanto, nós tentámos e pedimos e tivemos a colaboração de todas das entidades, de pessoas a título particular, instituições, os restaurantes da zona. Portanto, também tivemos muita adesão por parte dessas instituições e associações e pessoas a título particular que contribuíram com a sua sopa para que nós pudéssemos, portanto, angariar algum dinheiro. E desde já também aproveito para agradecer a todas as pessoas e todas as instituições e associações que contribuíram para que aquele primeiro Festival de Sopas corresse tão bem, fosse no fundo um sucesso. Pronto, voltamos ao mesmo, estas iniciativas, neste caso concreto, portanto, de um agrupamento de escuteiros, é sempre uma coisa muito boa, porque isto é transmitir valores, é fazer bem às pessoas. E sou tentado ainda a ler aqui, agora influenciado pelo documento que ando a ler, que está mesmo no fim, faltam-me já menos de 10 números. Eu estive a ver aqui o número 269, que os nossos ouvintes podem consultar na Exortação Apostólica, e que diz algo parecido com isto. Portanto, não vou ler tudo, mas vou ler uma parte. Muitas vezes a fecundidade é invisível, não pode ser contabilizada. Mas estas obras feitas por amor dão sempre fruto. Embora não tenhamos que pretender saber onde e quando, mas nenhum ato de amor ao próximo se perde, mesmo quando aparenta fracassos. Portanto, estas iniciativas são sempre boas, há que avançar, não há que ter receio, porque, pronto, podemos não ver os frutos, mas certamente que os frutos vão aparecer, aqui ou além, ainda que, pronto, surja um ou outro problema, não tem importância, porque os frutos, é esse o objetivo, é que isto dê frutos, e esses frutos vão surgir. Terezinha, os chefes de escuteiros costumam falar muito com entusiasmo do escutismo, às vezes até chamam isso o bichinho. Vocês também já estão a apanhar o bichinho ou ainda não? Com certeza que sim. Com certeza que sim, eu acho que já temos um bichinho grandinho. Quando se tem esse bichinho, passam-se muitas horas a pensar, a fazer projetos, o que é que já lhe vai na mente? Sim, nós tentamos programar o ano e programamos de forma a tentar participar, fazer o maior número de atividades diversificadas possível, consigamos. Portanto, neste momento, portanto, cada uma das secções elaborou um plano de atividade onde estão previstas algumas atividades que queremos que ver se conseguimos realizar. Portanto, é mesmo o planear de atividades para que os nossos jovens possam participar no maior número possível de atividades diferentes, para que assim possam crescer e evoluir e aumentar também o seu bichinho, que também é importante que eles comecem a criar. Há pouco falámos, portanto, que há colegas seus que já fizeram a promessa. A Terezinha ainda não fez. Para quem nos escuta e que não está muito dentro do escutismo, o que é concretamente a promessa em termos de escutismo? A promessa é comprometermos-nos a continuar uma missão que nos foi deixada por o fundador do escutismo, que é Baden Powell. E ele, sim... Nós, quando fazemos a nossa promessa, estamos no fundo a comprometer a continuar a missão que ele deixou, que é incutir aos nossos jovens que devem sempre, portanto, incutir bons princípios e normas e regras, e nós comprometemos-nos a contribuir, a fazer os possíveis para continuar, dar continuidade a essa missão. A Terezinha, não sei se já disse, não, mas se disse, olha, vou repetir a pergunta. Já sabe quando é que faz a sua promessa, não? Não, ainda não sei, porque nós pensamos iniciar a nossa formação no próximo ano. Depois, tudo depende das formações que nos forem, das datas que nos forem, portanto, ditas que temos que participar em formação, dos trabalhos que teremos que nos solicitarão para realizar, temos que os realizar só depois de realizarmos todos os trabalhos e todas as formações e de haver uma avaliação por parte da Junta Regional de que estaremos aptos, no fundo, a fazer a nossa promessa, é que o faremos. Portanto, não conseguimos prever uma data. Há pouco dizia que, portanto, é necessário incutir bons princípios aos jovens. Penso que foi esta frase que utilizou. Portanto, a forma como a sociedade vive hoje, eu penso, não sei qual a opinião que tem, estará em contradição com os princípios de Baden-Powell, quando assentava na fé, na honra e na família. O que é que lhe parece? Sim, se calhar em algumas situações que nós vemos diariamente, no nosso dia-a-dia, vemos que realmente não vai ao encontro desses princípios. Daí também eu acreditar que os agrupamentos escuteiros e outras iniciativas idênticas são de extrema importância para nós conseguirmos dar continuidade a esses bons princípios e contrariar um bocadinho, se calhar, o que a sociedade nos... ao que a sociedade nos vai empurrando, no fundo, porque às vezes somos levados sem nos apercebermos, muitas vezes, queremos é contrariar essas situações e tornar, dar continuidade a esses princípios. A sociedade diz que a sociedade nos vai empurrando, e de facto vai. Isto é pena que siga este caminho, mas de facto vivemos numa cidade em que a maioria, tanto para além de não ter fé, quer dizer, pronto, tem... Eu penso que, muitas vezes, penso até que pretende... somos fracos, mas ousados para o disparate. E eu penso que muitas vezes nós até somos capazes de enfrentar o Criador face a tanta lei que nos chega, que são verdadeiras aberrações e que, de facto, não têm nada a favor da família, bem pelo contrário, estão em completa contradição com a família. Perde-se a sensibilidade pelo bem comum e, quando aparece, de facto, uma iniciativa como esta, é para ficarmos felizes e procurar cada um no seu meio vá melhorando. Estes eram os princípios do vosso fundador. Portanto, não temos que estar à espera que os outros façam o que nos compete a nós. O vosso fundador achava, creio eu, pelo pouco que tenho lido acerca dele, que o importante era que cada um no seu meio melhorasse, sem esperar pelos outros. Porque a nossa tendência é isto. Ah, isto vai mal, mas quer dizer, ninguém faz nada. Quer dizer, mas não temos que estar à espera que sejam os outros a fazer por nós. Temos que ser nós. Porque o que nos compete a nós, não compete aos outros. É assim. Penso que, com certeza, é da mesma opinião. É exatamente isso. Eu penso que se cada um de nós, no seu meio, na sua zona, na sua área envolvente, conseguir fizer um bocadinho e contribuir um bocadinho e pensar, vou contribuir porque pode demorar, mas vai ser positivo e no fim pode demorar 2, 3, 4, 5 anos, 10, não sabemos. Mas no fim eu penso que qualquer coisa lá fica, nem que seja pouquinho, mas o pouco que é já vai contribuir para a mudança e é isso que nós temos que pensar. Sim, senhor, pode ter a certeza que é isso mesmo. Portanto, o bem produz frutos. Ainda que apareça alguém que depois venha a cortar esses rebentos, eles voltam a rebentar. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se a ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança. Tomando sempre novas qualidades. E se todo mundo é composto de mudança, troquemos das voltas que envolvia uma criança. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algo houve as saudades. Verde manto, já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro doce canto, e em mim converte em choro doce canto. Mas se todo mundo é composto de mudar-se cada dia, outra mudança faz amor e espanto, que não se muda já como suía, que não se muda já como suía. Nasce todo mundo. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova em 100.2, ou através da radiobonova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com uma das responsáveis pelo grupo de escuteiros da Cordinha, Oliveira do Hospital, a chefe Teresa Antunes. Falamos do agrupamento provisório que se encontra em fase de construção. Teresinha, mais uma questão, que é a seguinte. Algo que os escuteiros gostam muito são os acampamentos. Já têm assim algum projeto para futuros acampamentos ou ainda não? Sim, nós queríamos ver se este ano conseguíamos realizar um acampamento, portanto, na época de verão. Ainda não sabemos se conseguiremos, mas queremos fazer todos os esforços para que isso aconteça, porque acreditamos que é uma mais-valia, é uma nova experiência. Portanto, já temos feito alguns acantonamentos, mas acampamentos propriamente ditos, não. E acreditamos que é muito importante, porque é outra forma de vivenciar novas experiências. E queremos fazer todos os esforços para conseguir este ano fazer um acampamento com todos os nossos jovens. Teresinha, ouvi um termo que não conhecia, eu nunca fiz escutismo. Acantonamentos, o que é que são os acantonamentos? Os acantonamentos são acampamentos debaixo de telha. Está bem. Portanto, o acampamento pressupõe ser ao ar livre, o acantonamento é dentro de um espaço fechado. Está bem. Os acampamentos são ao ar livre e normalmente afastado da zona de intervenção do agrupamento. Mas para isso também é necessário depois transportes, não é? Portanto, isso é. Sim, é necessário meios, é necessário equipamento, que nós ainda não conseguimos adquirir, mas tentamos sempre recorrer a alguém que nos possa emprestar e vamos tentar conseguir fazer alguma coisa e tentar reunir todos os esforços para que consigamos ir pelo menos uns diazinhos fazer um acampamento. Estou a pensar ir aonde? Diga lá. Ainda não temos locais. Não quer dizer. Não temos locais ainda. Vamos ver como é que as coisas vão surgir. Às vezes também surgem, portanto, no fundo, intercâmbios com outros agrupamentos que nos convidam. Portanto, nós tivemos no passado dia 7, 8 e 9 um acantonamento com dois agrupamentos que nos vieram visitar. Portanto, se calhar pode surgir um acampamento também, se não com esses agrupamentos, com outros. Vamos ver. Pois, eu às vezes, portanto, tenho enfim, aqui na rádio, tenho ouvido falar dos acampamentos e normalmente é uma coisa, penso que é uma coisa, pelo menos pelo que tenho ouvido, que é uma coisa que as pessoas gostam, os jovens gostam e também, se calhar, não só os jovens, também os outros mais crescidinhos. E de facto, há assim coisas muito interessantes, desde uma cooperação com uma instituição de outro país, que um ano fica num lado, no outro ano fica no outro. Às vezes isso traz também benefícios até para melhorar a linguagem com esse país. Estou a pensar, portanto, tenho gostado de todos que aqui têm passado e acho que todos são interessantes, mas há alguns que nos marcam e eu estou a ver. Santa Combadão, o chefe Augusto, Zé Augusto, passou por aqui e havia um entusiasmo, acho que entusiasmo que todos, de modo geral, todos eles têm. Mas, quer dizer, ele falou de muita coisa e uma das coisas que eles faziam, como está a lembrar, é que iam para Fátima e faziam de voluntariado com aquelas pessoas que faziam as viagens a pé. Penso que passavam lá também 5 dias. Pronto, ele falou assim de várias iniciativas e uma delas fiquei com a ideia que era esta. Outra coisa que eu achei interessante, porque às vezes as pessoas também inibem-se e de falar do transcendente. E uma coisa que ele disse aqui e que eu fiquei admirado é que ele dizia, eu quando mando fazer um laço numa corda, ou quando ensino a fazer um laço numa corda, ou quando ensino a fazer uma mesa, isto tem sempre um objetivo, que é o transcendente. é levar aquela criança através daquela ação, ou aquelas crianças através daquela ação, a mostrar o transcendente. E, portanto, achei de facto, pronto, marcou até, portanto, isto já foi, também ele já passou por aqui há muito mais de um ano, mas pronto, e também nos outros, São Paio, passou por aí, também falaram com muito entusiasmo, eles estiveram aqui, vieram vários, e recorda-me que um deles, não sei já o nome, estavam aí que eram uns quatro, e um me dizia, eu não consigo já viver sem o escotismo. Pronto, acho que isto é, portanto, são testemunhos muito, muito interessantes, que vão marcando. Eu recordo-me que lhe perguntei, dizia, e porquê que você não consegue já viver sem o escotismo? E ele deu uma justificação, se calhar já não sei bem qual era, mas achei muito interessante. E uma delas, portanto, era aquela camaradagem também que eles tinham entre eles, e portanto que fazia do agrupamento também uma segunda família. Portanto, isto é de facto bom, é marcante, é extraordinário. Quando eu há pouco disse da Casa Intercâmbio, recorda-me que um dos agrupamentos que fez intercâmbio, ou que fazia intercâmbio, era ali na zona de Mangualde, não era propriamente Mangualde, já não me recordo bem a terra. Olha, pode ser que o anjo da guarda me lembre daqui a pouco, mas neste momento eu não estou a ver. E eles iam para a França, portanto, passavam lá uma temporada e os outros passavam outra temporada cá, portanto, um ano para lá, outro ano para cá. Portanto, eu achava, portanto, isso muito, muito interessante. Penso que foram os de Midões, quando passaram por aqui, que me disseram que foram à terra natal de Baden-Powell. Portanto, tinham desejo de conhecer, e pronto, e foram, portanto, acho que os acampamentos marcam muito as pessoas, e é uma coisa que de facto gostam de fazer. Eu penso que melhor que os acampamentos, só as Jornadas Mundiais da Juventude. O que é que acha das jornadas? Sempre achei que um dia havia de lá ir. Não sei se vai ser possível, mas eu acho que deve ser uma experiência muito gratificante, uma experiência que ficará para sempre na memória. Vamos ver se algum dia surgirá a hipótese de participar. Eu penso que sim, portanto, as próximas jornadas vão ser na Polónia, portanto estão lá muito longe. As anteriores foram no Brasil, também estavam muito longe, embora sendo um país irmão e com a mesma língua era mais fácil, mas a verdade é que às vezes, quando as distâncias são muito grandes, não é fácil, até no aspecto económico é complicado, mas ou mais, como dizem os brasileiros, a verdade é esta, às vezes aparecem aqui assim mais próximos. Eu estou a ver, quando foram jornadas em Espanha, muitos dos que andavam no escotismo foram. Eu sei que nessa altura passou por aqui, inclusive, o responsável pelos jovens, como é que lhe vou chamar, o responsável de Cesano, que era o padre Filipe, em Coimbra, pela juventude, eu não me recordo agora o nome correto disso, daqui a pouco, se quiser, pode-me ajudar. Pastoral juvenil, provavelmente. Pastoral juvenil, e eles passaram por aqui. Ele passou, fez aqui dois programas comigo, e uma das vezes ele veio, creio que ali também à Câmara, se calhar, agora não sei, pedir algum subsídiozito para a viagem que eventualmente eles para a viagem que eles fizeram. E achei muito interessante, porque eles, por vezes, fazem até uma paragem no caminho. Estou a pensar que alguns, portanto, não fizeram uma viagem direta a Madrid, mas ainda passaram 3 ou 4 dias noutra localidade antes, que também é, às vezes, é enriquecedor. Por vezes aparecem umas irmãs, umas freiras, que têm possibilidades de recolher, e tudo isso acaba por ser muito interessante. Eu penso que este aspecto das Jornadas Mundiais da Juventude são muito boas, é caso para vocês virem a pensar no futuro, porque, pronto, marca, eu penso que marca os jovens, marca os menos jovens, e eu costumo dizer, por brincadeira, que não é por brincadeira, é mesmo a sério, que até aos padres isso faz muito bem. Aquele ambiente, eu penso que se eles

Com certeza que sim. Se os educadores não tiverem mínimo de formação, não conseguirão transmitir aquilo que é pretendido e conseguir, portanto, formar as crianças e jovens. E, portanto, é muito importante que as pessoas apostem, se querem, portanto, estar em alguma iniciativa que contribuam para a formação dos jovens, devem apostar na sua formação. Sim, sim, isso é fundamental. Eu, há poucos dias, eu fiz um programa com os escuteiros de Ceira e falámos disso também e dos acampamentos e aqueles dias, portanto, que eles acompanham aqueles jovens. Eu penso que isso é extremamente interessante, quer dizer, porque, pronto, têm o tempo que não têm noutra altura. Quando a pessoa vai para um acampamento, tem muitíssimo mais tempo. Então, pronto, naturalmente fala de muitas coisas e nas muitas coisas transmite essa formação integral, mas para isso, para dar, temos que receber, e porque ninguém dá aquilo que não tem. Mas fica com a impressão que queria dizer qualquer coisa. Não, é precisamente isso. Conseguimos, portanto, nesses momentos de acampamento ou de acantonamento, conseguimos estar ainda mais próximos e aí conseguimos perceber e transmitir mais algumas coisas. Conseguimos perceber, portanto, o que é que muitas vezes o que vai na mente, no pensamento dos jovens, e conseguir assim para que nós consigamos assim conhecê-los melhor e mais facilmente contribuir para a sua evolução. Sim, senhor. Olha, Teresinha, uma questão, e já tenho poucas questões para lhe colocar. Uma delas que lhe queria perguntar é o seguinte: o que é que pensa do atual Papa? Eu penso que... Isso é uma pergunta complicada. É um fenómeno de popularidade, é ou não é? Exatamente. Eu penso que é aquilo que se... É aquilo que muitas, se calhar já há muito tempo se desejava. Eu acho que é uma pessoa sem... Muito cativante, não é? Muito cativante, sem qualquer reserva em ser espontâneo, pelo menos por alguns gestos que se têm verificado, denota precisamente isso. Não, portanto, é uma pessoa simples, sem... Não é o facto de ser o Papa que provavelmente mudou a sua atitude e a sua forma de ser. E eu penso que tem sido... Acho que tem sido um bom contributo para as pessoas. Penso que muito mais gente, creio eu, não consigo, portanto, ter noção precisa disso, mas eu creio que muita gente mais fala do Papa, porque de forma positiva, como é lógico. Sim, pois, é isso. Aliás, eu tenho lido, pronto, que há uma aderência muito grande, portanto, às palavras dele, e que isso depois acaba por se transmitir no dia-a-dia, portanto, pessoas que, pronto, que se calhar até nem iam à missa, que passaram a ir, pessoas que não faziam isto e que passaram a fazer, portanto, ele é, de facto, um fenómeno de popularidade. E com isso ele arrasta multidões. Nós vemos o que se passa na Praça de São Pedro. Quer dizer, é verdade que a Praça de São Pedro sempre teve muita gente. Eu recordo-me que no tempo já de João Paulo II, que foi ele, creio que foi ele que começou com aquelas catequeses às quartas-feiras, com aquelas audiências, portanto, ele já arrastava muita gente. Depois passou a 2016 e ainda arrastava mais gente do que João Paulo II. E agora é extraordinário, porque às vezes numa quarta-feira aparecem 100 mil pessoas na Praça de São Pedro, numa audiência, quer dizer, é extraordinário. Portanto, a forma como ele fala, portanto... Cativa, mesmo, portanto, ele fala muito na ajuda, na colaboração às pessoas, portanto... Portanto, que não é só a parte espiritual, porque se depois não fizermos nada pelos outros... Claro, não. Temos que... Aquilo que espiritualmente nós pensamos e que nos é incutido, temos que fazer na prática, porque senão... E penso que é isso que ele transmite. Já era... Quem era São Tiago, que dizia, portanto, como é que é? Portanto, a fé sem obras é morta. Portanto, eu pelas obras te mostro a minha fé. Portanto, e neste campo, portanto, o Papa joga muito com isto, e isto cativa, portanto, não só os mais crentes como os menos crentes. E isto, há pouco a Teresinha falava, que parece que tinha sido assim desde toda a vida. E, de facto, sim, ele já quando estava na Argentina, também já assim era. E depois tem outra coisa, é que uma pessoa escreve-lhe, ele responde, ou pede-lhe para ir lá. Portanto, é uma pessoa muito acessível, ele próprio trata da própria agenda dele, é ele que atende o telefone, é ele que faz as chamadas. Portanto, tudo isto é muito cativante, pronto, e isso é de facto uma coisa extraordinária. Portanto, acho que está a fazer um bom pontificado. Cada um na sua época, não temos que estar a comparar papas com papas, porque todos eles são bons. Agora, uns mais virados para um campo, outros mais virados para outro. Dizem que este está mais virado para o coração, o anterior estava mais virado para a mente. Portanto, cada um à sua maneira. Cada um contribui, dá o seu contributo. Cada um à sua maneira dá o contributo. Pronto, isso é extremamente interessante, porque, pronto, há muito a fazer. E vocês também vão fazer muito no vosso agrupamento. Eu queria até dizer o seguinte em relação a isso. Fundaram o agrupamento de escuteiros. Na minha opinião, é uma iniciativa maravilhosa. É desejar melhorar a família e a sociedade. Portanto, de acordo com o que dissemos há pouco, o Baden-Powell, tentar melhorar o ambiente em que nos movimentamos, sem estar à espera que os outros façam o que nós temos obrigação de fazer. Esta e outras iniciativas devem ser apoiadas pela sociedade. A Rádio Boa Nova associa-se, portanto, a esta iniciativa e disponibiliza-se para, no futuro, continuar a colaborar neste projeto e noutros da nossa região para o bem comum. Por vezes, não imaginamos o bem que uma ou várias pessoas podem fazer. No dia 18 de fevereiro, eu fiz um esboço das questões que lhe queria colocar aqui na rádio. E nesse mesmo dia telefonei-lhe, não sei se pronto, está consciente do dia que era, e marcámos, portanto, para a gravação para hoje. Apercebi-me nesse dia 18 de fevereiro que era o dia de São Teutónio, padroeiro de Viseu e do hospital de Viseu, o hospital São Teutónio. Portanto, embora eu vá a Viseu com frequência, eu não sabia a razão de ser do nome do Hospital de Viseu. Ao ler a epístola desse dia, fiquei a saber a razão de ser do nome do hospital e fiquei surpreendido. Como é que uma só pessoa consegue fazer tanto e deixar tanto bem para os que vêm depois de tantos anos? Uma das coisas que me apercebi, portanto, lendo a epístola desse dia, é que eu fiquei, portanto, a saber que o próprio Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, foi construído por iniciativa São Teutónio. Isto já lá vão cerca de 900 anos. E hoje nós verificamos o bem que ainda hoje isto continua a fazer, o que um homem fez há 900 anos. Por isso, estas iniciativas, fazer o bem, são sempre de apoiar, dão sempre frutos, e certamente que o vosso agrupamento vai de facto ter esses frutos, quer vocês vejam, quer não vejam, mas, portanto, frutos vai dar. Outrazinha, eu vou-lhe colocar a última questão, que é para terminarmos o nosso programa. O tempo também vai chegando ao fim. Uma das coisas que os escuteiros fazem é o que chamam uma BA, uma boa ação, todos os dias, creio eu. Também estão a pensar, depois lá no agravamento, pôr isso em prática. Já estão a pôr em prática. O que é que estão a fazer? Assim, o que nós tentamos é transmitir às nossas crianças e jovens, que eles diariamente, e nós, claro, não são só eles, temos que fazer uma boa ação, praticar uma boa ação. E tentamos, com isso, despoletar neles algumas atitudes positivas. Então fazemos sempre um esforço para que eles nos transmitam qual foi a boa ação que têm, as boas ações que têm vindo a praticar. E tentamos assim ir evoluindo nas boas ações. Estamos ainda numa fase inicial, mas transmitimos precisamente isso, que diariamente todos nós devemos praticar pelo menos uma boa ação. Nota que os miúdos, depois de fazerem boa ação e de virem dizer o que fizeram, vêm felizes. Com certeza, com certeza. Eles próprios, se nós perguntamos então qual foi a tua boa ação de hoje ou de ontem, eles vêm todos entusiasmados de dizer fiz isto, fiz aquilo, fiz... É muito gratificante ver o empenho com que eles trabalham diariamente. Nós, nas nossas atividades, vemos que realmente de semana para semana conseguimos notar uma evolução, vê-se que eles também já gostam daquilo e andam com gosto, e isso é que também a nós nos dá mais motivação, perceber que eles gostam, porque se é andar lá por andar, não deixa de fazer sentido. Quando nós vemos que realmente eles se mostram interessados e querem participar e querem fazer e querem desenvolver novas atividades, nós também temos mais força para continuar. Portanto, é muito bom. As pequenas boas ações tornam-se grandes sempre que são feitas por amor. Terezinha, olhe, o nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço o ter estado aqui connosco. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.